Número de rombo, Jagunçada. Pilha de gibis número 90 para lado especial. Mais uma produção do afinohq.com.br. Você vai lá e vai escutar mais Pilha de Gibis, mais 7 Jagunços e o sempre lendário Omniverso. Tem também @artfinalhq no Twitter, Instagram e sabe Deus por quê no Facebook. Bom, estamos aqui reunidos para comemorar os 80 anos do Batman, falando da milésima edição de Detective Comics, lançada agora esse mês de maio. E tal qual aconteceu com Action Comics 1000, a DC lançou uma edição comemorativa com 11 historinhas bem curtas e nós vamos dissecá-las agora. E para me ajudar nessa tarefa ingrata, tá aqui ao meu lado, Marquito. E aí, passou um pouquinho do prazo, mas a gente tarda, mas não falha. Ao seu lado esquerdo, o ressuscitado Vitor Azambuja. Pô, nem sabia que a gente ainda tava fazendo esse podcast, legal, bacana. E o carente, Pablo Sarmento. E aí, Al? Bom, então vamos começar pelo começo. A primeira história desse especial, não poderia começar por outro, é do Scott Snyder com o Greg Capullo, e eu já começo dizendo que me recuso a falar dessa história. Mas por quê? A história não é tão ofensiva assim. É sim. A história é divertida, Zinho. Cara, posso começar? Sim, com uma pessoa que é profundo conhecedor e estudioso do Scott Snyder? Poxa, agora... Nem pode, né? E até com vergonha, né? Agora, pô. Não, é porque no livro do Batman quem escreveu o capítulo dele fui eu, então... Sim, foi castigo, foi? Agora fala o nome do livro, fala onde vende, faz o jabá completo agora. O A Caminho da Justiça, livro que saiu durante a comemoração de 75 anos do Batman, em que eu, Felipe Morcelli e o Luiz Alberto, a gente escolheu 11 personalidades, 11 pessoas que trabalharam com o Batman e mudaram ele de alguma forma, trouxeram elementos pessoais ou mudaram o personagem durante essa vida dele, né? A gente tava pensando em fazer alguma coisa pros 80, mas a gente deu uma de DC e fechou os olhos, que nem aconteceu quando foi 75. Então a gente pulou os 80, vamos ver se a gente faz alguma coisa nos 85. Tô olhando pra esse livro agora, que a lombada dele é maravilhosa na minha estante. É, a lombada é uma coisa de louco, cara. Comprem só pela lombada. Capa de Daniel HDR e tá melhor que essa Detective Comics 1000, hein? Não, a capa é do HDR e as artes internas tem arte interna do Márcio Fiorito, né? Ele desenhou os nossos rostinhos. É, pra botar nas orelhas do livro. Tem mais uns outros artistas que ajudaram a gente, o Rodney, teve o Catena que fez arte pro livro, teve um monte de gente que fez arte pro livro conhecido da internet. Então tem bastante gente legal. E tá à venda na Comics. Agora o preço, eu não sei qual é o preço que a Comics tá fazendo hoje, a gente tava vendendo na época R$60. E aí tem com o Morcelli ainda, se você quiser comprar, mas isso a gente deixa pra depois. Voltando pro meu castigo de ter que estudar Scott Snyder. Cara, o Snyder em si, ele é um cara que tem... Desde o princípio que ele trabalha com o Batman, assim, ele trabalhou com o Batman lá no começo com Gates of Gotham, né? Que é uma minissérie que ele faz, e depois ele vai pra Detective Comics. Quando ele trabalha num quadradinho dele, que é uma coisa bem... No quadradinho mesmo, sem ter... ideias escalafobéticas e coisas que ele tira do rabo, ele é um cara bom. Eu acho que ele funciona dentro do personagem quando ele pega o personagem para transformar o personagem em um detetive mesmo. Ele sabe trabalhar o personagem nesse formato detetivesco. Quando ele pega e inventa de abrir a coisa pro mar do inferno, que nem Metal, ou Ano Zero, ou depois outros arcos dele que são bem ruins, o arco do Gordon como Bate-Coelho lá, ele se perde. E essa história é uma história que ele tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A partir do momento que ele começa bem tentando trazer o Batman mais detetivesco, que tá correndo atrás daquela coisa toda, e aí chega no final e ele larga ele no meio daquele grupo de detetives da DC, e aí os caras chamando ele, bem dizer ele, de burro, porque ele demorou todo esse tempo pra chegar na tal da guilda lá de Bem dizer não, mas os caras chamam ele de burro, é. Porque os caras demorou pra descobrir que existia uma guilda de detetives dentro da DC. Cara, que história bosta, sabe? Ninguém lembra desses caras, vamos combinar, né? De vez em quando alguém lembra que esses caras são detetives e estão na DC, né? Eu nunca imaginei que o Gavião Negro fosse detetive. Eu também não. Não, mas o Gavião Negro é detetive. O Carter Hall é detetive. Ele é arqueólogo, né? De certa forma, um arqueólogo é um detetive da história. A gente for pra dar uma licença poética pra brincadeira. Licença poética bem grande. Mas o Carter Hall tem essa parada assim, de ser o cara detetive. Mas ali faltou o homem elástico, né? Que era um cara que é um detetive. Era sempre o Dibny e o Chimp, né? Exatamente. E aí só tá o Chimp ali e coisa. E assim, eu acho que talvez se fosse uma coisa que ele talvez fosse uma ideia dele que ele queria ter trabalhado mais, assim, e deixá-la um pouco mais complexa. E aí nessa história acabou que ele apresentou um monte de coisa pro leitor e não entregou porra nenhuma, porque o fim termina o cara tirando um livro ali, olhando o livro, disse: ah, aqui todas as investigações que já aconteceram. Ah, vai te fuder com investigação, a gente já sabe o que aconteceu com essa merda aí. É uma história que ela tem uma ideia boa, chega na guilda, eu acho que o conceito da guilda de detetives da DC é uma coisa legal, mas depois ela se perde totalmente ao chamar o Batman de burro e coisas a mais, assim. E outra, é o texto do Snyder no mais puro texto do Snyder, né? Porque é letra, letra, letra, letra, letra, e aí uns desenhos meio estranhos do Capula, assim, naquele meio tempo. Quando eu peguei essa edição pra ler, que quando abri a primeira página, aquele monte de texto de porra, eu fechei duas vezes de porra, depois eu começo isso. Começa por aqui. Mas o meu problema com ela é isso daí que você falou. A ideia não é vá lá que não seja ruim. Mas você fazer isso numa edição comemorativa, numa historinha de 5, 6 páginas, não, bicho, faz isso no arco, sabe? Fica inserindo elementos em cronologia em edição comemorativa. Porra, bicho, deixa na tua. É claro que não achei essa a melhor história da edição, mas também não é a pior história da edição. Não é a pior. Até pega alguns elementos da própria Detective Comics, né? Como o Slam Bradley, né? Que é um personagem que aparecia na e que o Batman não conhece, que é uma viagem isso. Sim. Quem é esse cara aqui? Porra. Ô, cara, e sabe o que eu acharia muito mais legal se ele tivesse pego, assim, tipo, já que o Snyder está escrevendo a Detective Comics, que é, bem dizer, o título que fundamentou ele pra depois ir pro Batman, nos 952, porra, faz uma história com o Dick, então, de repente, tirasse essa história de abertura, botasse ela lá pro meio, sabe, e fizesse uma história do Dick como Batman, sabe, pra mostrar... Pra ele lembrar quando ele trabalhava com o Batman Dick, porque o Batman Dick dele eu acho muito legal, assim, o formato que é. Ele tem aquele arco, tem vários arcos legais dentro do título dele quando ele tá no Batman Detective Comics, sabe? De repente tivesse brincado um pouco mais com outro personagem, porque se a gente parar pra olhar Detective Comics 1000, ela só fala do Bruce Wayne como Batman, e ela esquece outros caras que vestiram também o manto do Batman, né? É, só o Tom King vai brincar com isso lá no final já, né? Bem por cima. Seguindo então, a próxima história, escrita pelo Kevin Smith com desenho do Jim Lee. E aí, Vitor, você que gostou dessa? Ah, eu gostei. Acho que depois da história do Snyder, que não... Ela meio que tenta fazer uma homenagem à persona detetive do Batman, mas eu acho que mais confunde do que faz. É, a história do Smith, ela... vai na veia, né? Ela resgata um dos elementos icônicos do Batman, que não é muito falado. Mostra alguém... É o Phosphorus Malone, né? É o Phosphorus Malone. Entrando numa loja que é a loja das lembranças, souvenirs, né? De crimes de Gotham, das lutas do Batman. Enquanto isso, vai mostrando o Batman. E uma coisa que você vai reparando ao longo da história é que sempre alguém tá atacando o Batman na elipse amarela do morcego, né? Hoje ele não tá usando esse uniforme. Ele voltou depois do casamento a usar esse uniforme ou não? Tá usando o elipse. Tá usando, né? Depois, agora você vai saber isso no mês que vem, quando a Panini publicar o que acontece depois do casamento. Ou daqui a 2 meses, se a gente depender da distribuição tá da Panini, né? Normalmente é. E você vai vendo que sempre atacam ele ali. E antigamente nas histórias eu lembro que isso é uma coisa que eu achava interessante, que justificavam que ele usava aquela elipse justamente porque ali debaixo tem uma proteção de metal, e ela era amarela mesmo pra chamar atenção, pra servir de alvo mesmo, né? Pra pra direcionar os ataques pra ali onde ele tava muito bem protegido, né? Já que o Batman no, nos quadrinhos, né, normalmente não usa uma armadura, como acontece no, nos jogos e nos filmes, enfim. Então eu achei bem bacana. E aí ele acaba dando uma explicação, assim, é interessante, é meio piegas, assim, que ele derreteu a arma que matou os pais dele e usou aquilo pra fazer aquela proteção de metal que ele usa embaixo da elipse, né? Essa arma partiu meu coração, e o Smith é bom com diálogos, né? Essa arma partiu meu coração, mas agora ela vai proteger ele, né? É um destino adequado pra ela. Então, eu achei legal, uma boa história. Pra uma história backup, se houvesse uma história maior nessa edição, resgatando os elementos do Batman, acharia bem adequado, assim. Mas aí a gente vai ver que, na verdade, a média não sobe muito, né? Além disso. Eu gostei da ideia da loja, sabe? Achei muito massa essa loja bizarra que vem desse espólio do crime de Gotham, né? É bem legal essa ideia aí. E é, assim, não é uma ideia nova, né, mas quando pega um roteirista que sabe explorar esse tipo de clichê, fica interessante, né, que foi o que o Vitor falou. O Kevin Smith é muito bom com diálogos, então ele sabe explorar bem esse tipo de coisa, né, então realmente é uma das melhores histórias, mas como a gente vai ver no final, não quer dizer muita coisa, né, porque a média dessa edição não é essas coisas todas. O Kevin Smith é um cara que sempre gostou muito de trabalhar com o Batman, né? Apesar dele ter algumas histórias questionáveis com o personagem quando ele pegou pra fazer. Ele é um cara que a gente sabe do potencial dele, o quanto ele pode e o quanto ele gosta de trabalhar com heróis, assim. E ele tem um conhecimento de personagem de quadrinho, assim, que deixa muita gente que hoje trabalha com gibis dentro das grandes editoras no chinelo. O cara é um arquivo ambulante sobre heróis. E é interessante ele conseguir chamarem ele pra vir fazer uma história dessa, assim. É um cara que gosta muito do Batman, né? Já escreveu roteiro pra filmes, já participou de roteiro de filmes do personagem, já serviu de consultor pra filmes do personagem. Vim trabalhar com uma história assim. E é uma história assim. Tô olhando pra média depois do que a gente vai comentar tudo, mas tô olhando pra média, é uma das que tá acima da média, assim, mesmo sendo bobinha. O Jim Lee faz a arte dessa história, tá? Eu acho que a gente não comentou isso, mas a arte do Jim Lee tá bem correta, até pro pessoal que normalmente reclama do Jim Lee trabalhando com o Batman, pra mim tá bem ok, assim. E ele gosta de fazer o Batman, né? Ele sempre dá uma caprichada. Cara, eu vou dizer, todo mundo me xinga, mas eu sou um apaixonado pelos desenhos do Jim Lee, tá? Mas eu sou um apaixonado que entende, assim, tipo, é guilty pleasure, sabe? Eu sei que ele vai fazer merda em algum momento, mas eu aceito as merdas dele porque eu gosto da arte do cara. Então, mas nessa história tá bem correto, tá bem legal de ver a arte, assim. É, virou essa moda recente, assim, de uns anos pra cá, de falar mal da arte do Jim Lee, né, que eu não entendo, não. Eu concordo com você, é perceptível os problemas dele, mas não é... Puta merda, tem um cara muito pior aí e ninguém fala nada, né, só porque o cara tem esse nome todo, esse peso pra indústria. Falando em bobinha, então, a próxima história é do Paul Dini, com os desenhos nem tão esquisitos, né, nem tão, assim, o comum dele, né, do Dusty Nguyen. Ele desenha bem diferente disso daí, eu acho a arte dele bem mais crível, não sei, né? Mais ligada pro Batman, né? E aí, Marquito? Fale do Paul Dini. Bom, o Paul Dini é um dos que a gente tava conversando em off, que ficaram alguns roteiristas e desenhistas clássicos do Batman de fora dessa coletânea, mas pelo menos eles não deixaram o Paul Dini de fora, né? Que, apesar dele ter pouca coisa nos quadrinhos, o cara é o criador de talvez a melhor adaptação do Batman para outra mídia, né? Que é o seriado animado ali dos anos 90. A história de um... Eles contam a história de um capanga que acabou se passando para todos os vilões de Gotham, que faz muito sentido, né? Porque se cada super vilão de Gotham tivesse os seus capangas específicos, mais da metade da cidade ia ser de capanga, né? Então não faz sentido que eles reaproveitem os capangas uns dos outros. Só que ele é um capanga meio atrapalhado, né? A maioria dos planos acabam dando errado porque ele acaba vacilando de alguma forma, né? E aí mostram os vilões falando do Knut Brody, e um falando que matou, o outro falando que ele é um idiota, enfim. E todos os vilões acabam falando sobre esse capanga. E aí é mostrado algumas histórias que isso acontece com ele, né? Que não dá certo algum plano por causa dele, porque ele dormiu na vigilância e acabou vacilando, enfim. E no final a gente vê que é mais um plano do Batman, né? Esse capanga. E já aparece o Damian querendo ser o Brody Jr. ali, já querendo se infiltrar também e ser o Brody Jr. Talvez isso seja a pior coisa da história, é esse finalzinho do Damian se fantasiando, querendo ser um filho do Brody. Mas assim, é uma história divertida, é correta, nada, não é nada assim acima do normal, mas também não é horrível, não é uma história ruim. É uma história divertida e com esses desenhos do Dustin Nguyen, que é bem estiloso, né? O desenho dele é estilizado, digo, mas não tá tão estilizado quanto o que ele costumava fazer, né? Quanto, principalmente nos últimos tempos, que ele costumava fazer. Ele tá mais contido, né? Na verdade. Será porque não tá com a arte final do amigo dele lá, que ele faz sempre a arte final dele? É, a técnica tá bem diferente. É, tá mais próximo do desenho tradicional do que aquele estilo mais rabisco dele, sabe? Rabisco no bom sentido, né? Parece ser um desenho de criança, assim, naquele Teen Stars? Não, como é que é o nome? Descender. Aquele Descender dá pra ver bem, assim, ele solto, assim, como ele gosta de desenhar, né? E o arte finalista dele aqui é o Derek Friedhoffs. Então tá É o arte finalista regular dele, é, né? É o arte finalista regular dele. Enfim, é uma história que, assim, você não... É aquela história que você lê e quando você passa pra página seguinte você já esqueceu da história, mas que não ofende. Não, mas eu acho assim, o Paul Dini, ele sempre teve essa vibe de tentar fazer alguns textos mais leves pro Batman, assim. Ele tem essa ideia de sempre fazer textos mais leves. Quando ele escreveu ele escrevia, né, Batman Adventure, né, no gibi, ele fazia essa vibe mais solta, coisa. Então ele tentou trazer isso de volta. O personagem só que é meio bobinho, né, o meio bobinho demais, o Knut Brody. Que aí depois tu vê que todo mundo já foi o Knut Brody uma vez, né, nas histórias do Batman, né? Ela é bem parecida com o espírito daquela que ele fez em Action Comics 1000, né? É a do Park, é a dele, né? Ou não? É a do Park, é a dele, sim, em Action Comics. Que é bem nesse sentido também, né? Bem, né? Levezinha. É, bem levezinha. É, cara, é que herói, né, cara? Não precisa ser sempre também soturno, doído, aquela coisa, né? Ele fez uma coisa mais de boa. Ah, seguindo, então, a próxima história que já é a melhor, né? Agora nós vamos falar uma história boa. Pois é, escrita por ninguém menos que Warren Ellis e desenhado lindamente pela Becky Cluna. Bom, já começa aí por você, Pablo, então. Primeiro de tudo, Warren Ellis escrevendo Batman. Ele só tinha escrevido Batman uma vez na vida dele antes, que foi a história do Planetary Batman, né? Que é o crossover aquele do Batman, que pra mim é sensacional. Que é pra mim uma das melhores histórias do Batman já escritas em todo o tempo, né? É a primeira mulher a desenhar uma Detective Comics em toda a história da edição. E, assim, a mulher veio destruindo tudo que ela podia, porque ela fez a melhor arte que ela podia fazer. E a história do Batman é uma história de invasão de base, que é o que uma das, vamos dizer, uma das coisas que o Warren Ellis melhor sabe fazer na carreira dele é GB de invasão de base, né? E é uma história bem divertida, assim, de invasão de base, como o Batman desmontando uma equipe que tava fazendo roubos dentro de Gotham. Bem legal, assim, e Ellis puro, pouco texto, muita ação e quebra-pau, bem, bem divertido de ler. Porque é aquela coisa, né? Essas coletâneas, como foi a Action Comics 1000, eles sempre ficam com essas histórias comemorativas, tipo essa que a gente falou agora do Paul Dini, né? Falando do passado, alguns elementos, ou como a própria do Kevin Smith. O Warren Ellis não, o Warren Ellis pegou e fez uma história do Batman, fez um conto do Batman, né? São 5, 6 páginas, fez uma historinha curta do Batman, do melhor jeito possível, né? E, e nesse perfil atual do Batman, né? Esse Batman tecnológico, esse Batman que tá 50 passos à frente de tudo, né? Super inteligente, não tem ninguém melhor para desenvolver isso do que o Warren Ellis. Então, para mim, se tinha que alguém assumir o Batman aqui para frente, tem que ser esse cidadão, porque ia ser um espetáculo na face da Terra. Eu já tô todo espivetado desde que disseram que o coisa vai sair, porque o Warren Ellis disse que tinha 18 roteiros prontos para gibis, já e não falou o que que era, e o bundão do Brian Hitch também já falou que tava trabalhando no Batman. Trabalhando não, ele tava trabalhando num gibi que é XXXX, aí dá certinho o Batman, se tu fazer, botar as letras no lugar do X, porque ele sempre bota o mesmo número de X pra quando ele tuita, então... Eu tô louco já aguardando que seja o Warren Ellis que entre no lugar do Tom King no Batman. Só lembrando que o Warren Ellis quase escreveu o Batman na Marvel, né? Porque ele fez ele tem dois volumes do Cavaleiro da Lua que são muito bons. É um volume só. É seis edições só que ele faz, mas sim, são seis edições que é aula de narrativa de quadrinho. Tem uma edição que não tem um balão de fala. E assim, é uma das melhores edições que tem de todas que saíram do Cavaleiro da Lua, na história do Cavaleiro da Lua, assim, tipo, é muito boa. É, isso é verdade. Cara, época que o Warren Ellis estava naquela vibe de fazer só um primeiro arco, né, de histórias. Ele pegava um determinado personagem que a Marvel queria lançar ou revitalizar, ele fazia o primeiro arco e saía, né, e largava na mão de outro artista, e era quando ele conseguia convencer os desenhistas a ir para os projetos pessoais dele, né. Cara, aquele Karnak dele, ele pega um personagem bosta de um grupo mais bosta ainda, que é os Inumanos, que tem um poder merda, né? O poder do cara é descobrir defeitos e faz um arco de seis partes que é sensacional. Foi uma das melhores coisas que eu li naquele ano quando saiu o Karnak dele. É assim, absurdo. E tem muito disso, né? Edições assim, não todas sem balão, mas de umas seis, sete páginas só de ação, que é uma coisa linda, viu? Assim, ação desenfreada, você fica suado lendo. Eu não sei se vocês já leram o 007 dele, que ele tava fazendo na época também, que tava saindo junto. Nessa época que ele tava fazendo, ele tava fazendo título na Image, título na Dynamite, título na Marvel, ele tava fazendo muita coisa. E o 007 dele também, que ele tá fazendo, que ele fez, né, é na mesma vibe, assim, tipo, é muito tiroteio, invasão e coisa, e muito, muito pouco balão, é bem nessa linha também. Agora é que ele deu uma soltada a mais, que ele tá no The White Storm só, né? Ele só tá no The White Storm e nos projetos dele da Image e no Castlevania, né? Que ele tá escrevendo aí no Castlevania, terceira temporada já foi anunciado. É, mas o White Storm, só por isso, ele já merecia tudo nessa vida. Seguindo então, a próxima história é uma história bem singela do futuro saudoso Danny O'Neill com Steve Epic. Então, Vitor, é com você essa daí. Essa pra mim também é uma das mais acima da média da edição. Ela é uma continuação de uma história clássica do Danny O'Neill, e ela resgata uma personagem mais clássica ainda, que estava bem esquecida nas histórias do Batman, mas que quem leu lá nos anos 90 conhece bem, que é a Leslie Tompkins, né? Que é a criação dele, né? Que é a criação dele. Sim, né? a tia do Batman. A tia do Batman. Eu sempre tinha um problema das histórias do Batman, que era aquela ideia de que o Alfred criou ele sozinho, né? Na verdade, essa personagem, a Leslie Tompkins, é uma filântropa, né? Amiga da família Wayne, que é uma médica, né? É. Ela até tá na... Eu acho que ela é psicóloga, não é? Ela tem uma parada, assim, de o Batman ir fazer uns... De vez em quando fazer um... não lembro. Depois ela tem uma clínica que atende os pobres lá de Gotham mesmo, assim, nas histórias Isso. do Neil. E ela até tá na série Gotham, interpretada pela brasileira lá, a Morena Baccarin, né? Mas depois que ela entra na série, vocês podem parar de ver, porque... Bom, vai ser uma história bem bacana, onde o Batman tá encontrando a Leslie lá no Beco do Crime, não lembro se é o aniversário da morte dos pais, né? Aniversário da morte dos pais do Bruce. Isso, e aí ele tá encontrando ela e vem uma gangue assaltar ela, e o Batman não pensa duas vezes e ele senta a porrada nos caras até que ela diz, não para, ele é só um menino, né? Na hora que ele dá um pau no último do gurizinho da gangue, que era só um gurizinho, e ela tem isso, né, de proteger os pobres, ela é o... ela representa a esquerda nas histórias do Batman, né? Digamos que ela seja... Bom, não vou politizar o podcast, até porque eu concordo com ela. Na verdade ela tem a visão, correta sobre um herói, né? Que o herói ele tem que brigar com o sistema na parte, no nível alto, não no nível baixo, né? Isso. Bater em criança, bater em pobre, não vai mudar nada, entendeu? Tu tem que atacar a classe que domina. E ela sempre era uma voz de consciência do Batman, né? Uhum. Ela era aquela personagem que sempre tentava trazer ele. O Alfred fazia isso, mas o Alfred era um pouco menos nessa época. Ele era mais aquele personagem que meio que se preocupava com o Bruce, né? E a Leslie, ela se preocupa com o Bruce, mas ela se preocupa também com o impacto que o Bruce tem em Gotham, né? Que a figura do Batman tem. Nessa história ela fala isso, você tá ficando cada vez mais sombrio, você tá ficando cada vez mais violento. Isso é daquelas fases negras do Batman, né? Que ele não tem nada pra contrastar com a questão da busca dele por justiça a qualquer preço e tal. E nessa história ela diz, ele tá com medo de você e eu também. Quer dizer, é uma história bem legal. Só por ter o Daniel Neal, acho que é um dos poucos criadores clássicos que a gente associa ao Batman que estão nesse gibi, né? A arte também é acima da média do gibi do Steve Aptekin. E ela é uma continuação de uma história bem clássica do... Uma continuação não, é uma herdeira espiritual de uma história mais clássica do Batman, que também é com a Leslie Tompkins. Então essa sim eu acho que é uma história dentro daquilo que eu esperaria ver dessa coletânea, que é resgatar elementos clássicos do Batman, né? E não ficar introduzindo bobagem nova, viu, Snyder? Não, e ela dá uma lição de moral nele ali no finalzinho da história, que é uma coisa assim linda, né? Bota ele num lugarzinho dele bonito. E ela tem moral pra isso, né? Tem mais ou menos, né? Porque. Criou o Bruce. Mas assim, se a gente for levar em consideração a cronologia lá antes do pré-952, ela sacrificou lá a spoiler, né? A salteadora, quando ela era Robin, né? Na época da guerra de gangues lá de Gotham. Do War Games, então, né? Isso, jogos de guerra, exatamente. Isso aí já é caracterização com o personagem, né? Uma das maiores crueldades que fizeram na história do Batman foi com a Stephanie, coitada, né? Ela apareceu só pra se ferrar. A Stephanie agora... sempre foi ferrada, ela só serviu pra ser ferrada. Agora o Bendis tá cuidando dela lá na Young Justice, vão ver se sobra alguma coisa melhor pra ela. Bom, a próxima é escrita pelo Christopher Priest, que não faz a menor ideia do que ele tá fazendo aqui, e o Neil Adams desenhando, né, que ao contrário do que ele fez, daquele atentado que ele cometeu em Action Comics 1000, ele até que parece que tá de boa vontade, o cheque entrou na data prevista, e ele fez uma história... aceitável, né? Conseguiu fazer uns desenhos aceitável, mas eu achei uma história muito confusa. Faltava com tempo, né? De repente. Eu vou dizer que eu dormi no meio dessa história umas duas vezes, lendo. Não, mas é que essa é outra história. É bem isso mesmo, viu? Eu não entendi, foi nada, velho. Cara, eu gosto demais do Christopher Priest como roteirista, tá? O gibi dele do Exterminador tá muito bom de ler, sabe? É um dos gibis mais legais que tem na DC, assim, e ele tá com run longo já tem bastante coisa. Mas, cara, aqui ele se perdeu, cara. E outra, ele escreve o Batman direto no gibi dele no gibi dele, né, do Exterminador. E aqui parece que ele não acertou a mão. Sei lá se foi uma coisa que ele não estava preparado para escrever, ou se não teve um preparo muito bom, ou se o estilo do não casou, da arte não casou, sei lá, não fechou, sabe? Alguma coisa tá estranha. Ó, nas primeiras páginas desse gibi, eu me senti lendo, é claro, guardadas as devidas proporções... tanto de arte como de roteiro, mas eu me senti lendo uma daquelas lendas do Cavaleiro das Trevas do Neil Adams, daquelas histórias isso, né? Do Batman ali dos anos 70. Tá ali ele conversando com o Comissário Gordon numa cena do crime, e é basicamente 90% das histórias tem isso, né, dessa coleção que a Panini lançou há algum tempo, né? Mas então, é isso, na minha opinião. Ele escreveu uma história pro Neil Adams dos anos 70. Esse é o Batman dos anos 70. É o que o Bruce Wayne era amigo do Gordon, que o maior antagonista dele era o Ra's al Ghul. A história Tanto toda. Tanto é que o uniforme é cinza com azul, né? É. Só que mal feita, né? Não tem problema fazer essa homenagem, né? Só que faça bem feito, né? Foi isso. É que o problema é o seguinte: vamos adiantar a pauta, então. Esse. DC 1000, assim como o AC 1000, na verdade foi feita a moda caralha, né? Ó, pessoal, vamos fazer aí uma história comemorativa, 6 páginas, tá? E ó, você faz aí com a sua dupla, a gente vai publicar na Detective Comics 1000. E cada um fez o que achou que tinha que fazer por uma história de homenagem ao Batman no número 1000 da edição, porque nenhuma conversa com a outra, né? Acho que no Superman ainda deram mais o tom, mas o Superman é um personagem fácil de fazer histórias antológicas, né? Porque você sempre vai fazer uma história exaltando a figura dele do maior herói, que é conhecido universalmente, etc e tal. O Batman já é um pouco mais difícil, que você tem que escolher alguma característica dele para colocar na história, e às vezes é uma coisa, características um pouco anacrônicas, como essa rivalidade dele com o Ra's al Ghul, né? Isso é uma história bem dos anos 70, e como o Marcos falou, poderia estar num desses lendas dos Cavaleiros das Trevas, sabe? Então era muito mais justo ter chamado o Daniel Neal para editar essa revista do que para escrever, que ele daria uma melhorada nesse troço aí, viu? Não, mas é o que falta na DC hoje, né? Falta editor, né? Falta alguém para tentar colocar uma coerência no que tá acontecendo, né? Desde que começou os Novos 52, parece que a coisa tá meio assim. Parece que cada um faz o que quer e as coisas não conversam, né? Só pra vocês terem uma ideia, eu botei Exterminador no site da Panini aqui, já apareceu uma revista do Superman, dos Titãs, a revista solo dele, que não tem o número 1 faz anos, né? Do Batman, quer dizer, tá vendo? É o mesmo personagem, tá aparecendo em todas as revistas do Arqueiro Verde. Quer dizer, não tem uma parece que não tem uma coerência, sabe? E essa coletânea parece que foi isso, foi a moda caralho. A próxima história é aquela que vem pra acalentar os corações de quando anunciaram o Bendis na DC, né? Muita gente esperava que ele fosse escrever o Batman, então tá aqui pra vocês. Uma história que ele fez junto com seu amigo Alex Maleev, que a arte tá uma coisa linda, né? Absurdamente linda, que é basicamente um diálogo do... Um diálogo não, né? É o Pinguim contando pro Batman como ele descobriu sua identidade secreta. É, eles já velhos, né, tanto o Pinguim quanto o Batman estão ali velhinhos, e o Pinguim fala que ele sabe a identidade dele há muito tempo, né, que ele descobriu há muito tempo e chegou à conclusão de que o Batman era o único que mantinha ele vivo, né, porque ele tava ali no meio de... O Pinguim é basicamente um gangster que tá ali no meio de um monte de maluco, né, o Coringa, o Duas Caras, o Bane... A partir do momento que ele conta que e os outros acabam matando o Batman, vai todo mundo pra cima dele e ele provavelmente não vai sobreviver, né? Então, a história em si é basicamente isso. E eu tô até dando uma folheada novamente nessa história. É impressionante como o Maleev, em alguns quadros, desenha o Danny DeVito, né? Eu ia falar isso. Não, ele desenha o Danny DeVito o tempo inteiro. Cara. É, não é o Pinguim, é o Danny DeVito do Batman do Retorno, né? Na página que ele realiza, que ele realmente percebe que o Batman é o Bruce Wayne, é o Danny DeVito. Mas enfim, é uma história bem... Assim, também é uma história acima da média do restante da revista. E apesar de ser essa história de comemoração, como o Dão falou, ela encaixou bem e tem isso, né? Acabou dando esse alento aos todos os fãs da DC que ficaram em polvorosa quando souberam que o Bendis ia pra DC, que estavam cravando que o Bendis ia assumir o Batman, né? E não foi. E além de tudo, ele mostra como realmente é bem óbvio, né? Que a identidade secreta do Batman é o Bruce Wayne. A forma como ele descobre é quase simples, né? De tão boba que é, pra você ver como a identidade secreta já tá quase vencida, né? É uma história bem legal, assim, eu gosto do eu acho que eu gosto mais dela pela arte do Maleev do que pelo texto do Bendis. Eu gosto demais do Demolidor do Maleev e do Bendis junto, então é uma coisa que eu queria muito ver, era os dois juntos trabalhando no Batman, assim, mais pela arte do Maleev, porque eu acho a arte do Maleev uma coisa espetacular. É, mas é isso mesmo, eu concordo com você. E o final dessa história é sensacional, né? Porque tá ali o Pinguim gritando com o Bruce, achando que o Bruce tá meio catatônico, aí ele vai no final ainda dá um choque com a cadeira de roda nele. Uhum. E eu sabia que você sabia, Oswald. Eu só fiquei esperando aparecer o Terry McGinnis nessa cena final ali, empurrando a cadeirinha do Bruce. Uma pena que perderam essa oportunidade. Então, já estamos em reta final. A gente tá achando que o nível ia ser mantido. Aí me vem Geoff Johns e faz uma cagada épica. A sorte é que os desenhos são do Kelly Jones, que além da saudade eterna, ele conseguiu provar pra mim que ele não evoluiu e nem desevoluiu ao longo dos anos, né? Ele tá desenhando exatamente como ele desenhava o Batman dele lá dos anos 90. É a mesma, né, coisa. Era coerente. Não ficam cobrando já tá melhor do, cara, que o Neil Adams, olha aí. Cara, eu gosto muito do Kelly Jones desenhando, cara. Mas no Batman, eu não consigo me acertar com ele. Não, boas pessoas gostam de Kelly Jones no Batman, me desculpa. Na época, você não gostar, que dava um estranhamento, tudo bem. Mas como não gostar do Batman todo musculoso naquele fusquinha que ele dirigia? A gente achava que era o formatinho que estragava, né? Não era o formatinho, não, velho. O cara desenha desse jeito mesmo, velho. Eu vou viajar pelo mundo para encontrar com o Jones e perguntar: meu amigo, o que é que tá acontecendo com você? Me fala, o que você tá passando na sua vida? Você tá tão triste, você tá tão puta merda. Que história ruim da porra. Tá chateado que não virou o magnata da TV que ele achou que ia virar, eu acho. Cara, sim, vamos ser sinceros. O Jones nunca soube escrever o Batman. Então, beleza, é isso aí. Sabe, tá ali só por... O Jones nunca soube escrever o Batman. Aí você nem vai dizer, o Superman, né? Nem o Batman. Não, o Superman dele é bom. Eu gosto do Superman dele. A Action Comics dele é boa. Assim, e a gente vai dizer, mas Superman Terra 1, Batman Terra 1 passa do Jones. Cara, passa, mas é aquela coisa assim, tipo, sabe aquele monte de coisa que num gibi normal nunca daria certo e por algum motivo do alinhamento dos cometas dá certo naquele gibi. Tipo, não é o pior gibi do Batman. É um gibi que, ok, dá pra ler, assim, mas aqui, cara, não. Eu não sei se é porque a gente sempre pega no pé do Jones, que o Jones é um cara muito certinho demais pra escrever o Batman, sabe? Ele não consegue escrever palavrões, ele não consegue botar essas coisas, uma linguagem da rua no texto dele, sabe? É sempre muito certinho, corretinho. Tanto que é uma coisa que a gente pegou no pé dele quando ele começou a escrever o Doomsday Clock, é que ele botava palavrão em tudo quanto era lugar que ele podia botar. É tipo dizer, olha só, liberaram o menino bondoso pra falar palavrão, ele vai botar palavrão onde ele conseguir. E pra mim é isso que eu acho que pega no texto dele quando ele faz o Batman. Ele não consegue trazer essa coisa mais de baixo, sabe? Um texto mais solto, mais fluido pro Batman nesse quesito. Então podemos chamá-lo de Vitor Azambuja, né? Teu cu. É isso. É isso, olha aí. Bom, e falando em cu, a próxima história, escrita pelo James Tynion IV, que eu também não sei o que ele tá fazendo aqui, tudo bem que ele escreveu uma passagem longa aí em Detective Comics, mas... ele ficou bastante tempo. E a Detective Comics dele não é ruim. Não, é legalzinha. É legalzinha. Junto com o desenho do Álvaro Martins Bueno, é uma história da origem, mais uma história da origem do Dick Grayson, que é legalzinha. É bem mas até que enfim alguém lembrando. Vocês não falaram da história do Jones, né? Não. A história do Jones é uma bosta. O Batman sonhando no futuro dele com a mulher gato, já furando os olhos do Tom King, né? Não, ou seja, é uma bosta. Pronto, fim. Próxima. Não, mas essa história aqui, assim, era a história do Tynion, né? É uma história que faltava pra mim, tipo, cara, não adianta de nada tu falar do Batman, e tu não falar da família em torno do Batman, né? O Batman é um cara, ele é uma pessoa que traz um monte de gente pro lado dele. Então, nada melhor do que falar do Dick, que é o primeiro, vamos dizer, ajudante, garoto prodígio da história dos quadrinhos, né? Então, é legal ter essa passagem aqui. E a arte do cara tá bem boa. Eu não conheci esse desenhista. Realmente, a arte dele tá muito bonita. Ele faz umas composições bem interessantes. Mas é aquela coisa, né? Como é uma coisa comemorativa, ele abusa, assim, de poses icônicas, né? Coloca tudo quanto é personagem que ele pode colocar, ele enfia nas páginas. Mas, não, mesmo assim, não decepciona. Ele desenha muito bem. E o Tynion, né, ao contrário do professor dele na primeira história, né, ele consegue fazer uma história de origem do personagem sem inventar moda, sem inserir elemento novo, sabe? Só uma coisa assim, gera uma homenagem, né? Que é o que a coletânea pede. Achei muito legal a história do Bruce decidindo adotar ou ficar com o Dick como parceiro e o Alfred metendo pilha. É uma daquelas coisas eternas da... que se critica no Batman Negro, que é um maluco que leva uma criança junto pra combater os criminosos insanos de Gotham, né? Uma coisa que acabou ficando talvez um pouco anacrônica com o tempo. O Morrison, pra alegria do Pablo, eu concordo com vocês nesse ponto, brilhantemente reintroduz isso com o Damian, né? É, só que com um twist. E eu gosto de histórias que abordam isso. E essa cena, a cena final, essa cena é real, né? Do Dick fazendo o juramento com a mão levantada, a luz de velas. Essa última página é maravilhosa. Não, essa última página é ótima. Essa aí dá vontade de tirar do gibi e emoldurar. Esse artista aí tem que ficar de olho nele, o cara é bom mesmo. Ô Vitor, e você falou isso daí do Dick. Eu tava assistindo ontem à noite, coincidentemente, tava assistindo Justiça Jovem, Netflix, e é aquele episódio que é ele e a Artemis lá para libertar o resto do grupo daqueles tornados vermelhos, né? E aí ele pulando, fugindo de bomba, não sei o quê, e a Artemis pergunta, porra, como é que você faz tão bem? E ele, eu faço isso desde 9 anos de idade, né? Que é bem certo. Né? Não, mas tem uma piada que eles... tem um episódio da Justiça Jovem que eles falam que tem uma piada que eles dizem assim, o Dick, por que você ia com o Batman? Eu era o alvo. Enquanto eu pulava pra um lado, os caras olhavam pra mim e ele pegava o cara pelas costas. Mas isso. Essa aí eles incorporaram, porque era isso mesmo, né? Botava o guri de amarelo e vermelho lá. Eu era o alvo. Como eu era mais ágil, eu fugia dos tiros e ele pegava os caras na encolha. E uma coisa legal, a gente lembrou, o Pablo lembrou da Gates of Gotham, né? Que até acho que vai ser relançada agora pela Panini, Portões de Gotham. Ou vai sair nessa coleção da Planeta de Agostini. É o Dick, o Batman, nessa história, né? E ele é um Batman bem mais ágil, né? Que depende muito da Batcorda, de novo. Quer dizer, é legal eles reconhecerem isso, que essas proezas acrobáticas do Dick, elas são superiores a do próprio Batman, né? O Batman pode até ser um lutador melhor, mas o Dick é esse cara que ninguém consegue pegar, né? Não, e o louco é que, assim, ele é um Batman que sorri, né? Então ele tá fazendo sempre acrobacias na história e os caras cuidam pra ele fazer acrobacias e sempre tá com aquele sorriso gigante no rosto, pulando, né, cara? Como se fosse, tipo, a coisa mais feliz da vida dele, ficar dando saltos por cima dos prédios, né? Se ele soltar umas piadinhas, tá feliz fazendo aquilo, né? Uhum. Tem isso também. Se ele soltar umas piadinhas, é o Homem-Aranha, né? Porque até do jeito que ele usa a corda, parece teia mesmo. Mas eu gosto, é bem legal essa fase do Dick como Batman, né? Estamos então em reta final, penúltima história, que é a equipe criativa da revista atual do Batman, Tom King e Tony Salvador Daniel. Salvador. E a Joelle Jones também, né? Outra mulher que desenha a Action também, né? A Action não, a Detetive, primeira vez. E a história da selfie, né? Que junta todo mundo. É o Tom King acaba escrevendo uma história que tem que juntar todo mundo para eles tirarem uma foto de toda a Batfamília. E aí a gente realiza que o Batman é o herói solitário com mais companheiro que já existiu, né? Uhum. Sempre, né? Eu trabalho sozinho. Tem até uma piada no Lego Batman, no filme, que é isso, né? É o Alfred conversando com o Batman, que é dublado pelo Will Arnett, né? Ah, porque você pode dar uma chance pro menino, que é o Robin, né, que tá chegando. Não, não, eu sou um herói que trabalha sozinho, e aí no fundo tá o Asa Noturna, o Damian, a Batgirl, todo mundo ali na caverna fazendo alguma coisa, e o Batman tá dando aquele discurso que trabalha sozinho, que é solitário, não sei o que, é muito bom isso. Cara, o rosto que na hora da selfie... O rosto que o Tom Daniel desenha o Batman parece, sei lá, aquele comum da porra dele. Eu não achei o desenho dessa história muito boa. O texto é aquilo, é engraçadinho. Você tá lendo, assim, ele até deixa o coração mais leve, né? Porque o King, ele sabe fazer texto engraçadinho. Eu até tava conversando em off que, pra mim, ele quer escrever a Liguinha, né? Depois daquela edição do Gladiador e do Besouro, tá claro isso, né? Ele quer, em Heroes, né, em Crisis... Ele quer escrever a Liguinha, e essa história pra mim é isso, parece uma história da Liguinha. Estão lá conversando, fazendo piada, a Stephanie tá querendo dar uns pega do Tim, e o Tim tá se fazendo, o Jason tá morrendo de medo que ele descubra o que ele fez, aí alguém fala, você tá com medo que ele descubra aquilo, mas você sabe que é aquilo, não sei, sabe? Não, começa com com o Asa dizendo que ele vai ser expulso da família, você lembra? Ele fala pro Jason, ah, tu vai ser essa reunião que é pra te expulsar da família. É, você lê a primeira vez, mas aconteceu comigo, né? Eu demorei a entender esse ritmo mais engraçado. Apesar do diálogo lá inicial do Dick com o Damian, depois que eu vim tocando, o cara ia ser todo nesse embalo de mais leve, né? Mais divertido, mais engraçadona mesmo. Aí quando você relê, ela fica legal mesmo, a historinha assim leve, você se sentir bem, fechar e ir embora feliz. É, mas tá todo mundo aqui, né? Que é importante da equipe, né? Até o Sinalk, né? Que é um personagem bem novo que quase não trabalharam ainda e tá ali, né? É do Snyder, do ainda, né? É, do Duck. Isso, Duck é a criação do Snyder. E vai ser o Batman. E segundo o Snyder, vai ser um Batman um dia, porque tem aquela história do Future's End que ele é o Batman, né? Ah, Snyder, pelo amor de Deus. Uma coisa, é impressionante a gente falou dos desenhos do. É impressionante a discrepância do desenho do Tony Daniel com o da Joelle Jones, né? Ah, sim, o Joelle Jones é um monstro desenhando. Pois é, impressionante. Deviam ter feito o contrário, né? Tá certo que o efeito que eles iam fazer, que ia surgir, ia ser um efeito completamente diferente do que eles queriam, mas se fosse ela desenhando aquele monte de personagem, nossa, ia ficar maravilhoso. Aí botaram ela pra fazer as cenas mais intimistas, né? É do Bruce só, né? Ela desenha as partes que aparece o Bruce no cemitério, né? Isso. Vocês já leram Lady Killer, da Joelle Jones, que ela escreve e desenha. É, saiu pela Dark Horse. Não li. É um gibizão, assim. Se puderem, procurem, que é muito bom. E fechando, tal qual aconteceu lá em Action Comics 1000, né? Que a última história foi a de 5 partes do Bendis, que é a que dá a introdução ao run dele nas revistas do Super-Homem. Fecha com a história do Peter Tomasi e do Deus dos Desenhos, Doug Monkey, que é o início de um novo arco do Tomasi, que continua aí na revista Detective Comics, né? Ele já tinha sumido um pouquinho antes da milésima edição, e aí ele dá continuidade a partir da 1001, desse arco aí com o Medieval Spam do Batman. Medieval Spam. É o arco mais inspirado da cultura pop, só que faísca atrasada, né? Porque introduz o Arkham Knight, que é o personagem do jogo, né? O grande vilão da trilogia. O Batman. E só que o jogo tem uns 4 anos já, né? Porra, tá meio atrasado isso. Pois é, e no jogo, o Arkham Knight é o Jason Todd, né? Não dá spoiler, porra, porque ele não jogou ainda, caralho. Porra, você mesmo falou que o jogo tem 4 anos. Isso não é spoiler mais, não. Mas quem é que tem tempo pra jogar um jogo desse em 4 anos, porra? Não, ela é boa porque é só splash page, né? Do Doug Monkey, que é uma coisa linda a arte dele. Eu adoro. Mas aí que eu digo que é a moda da caralha, porque ele faz quase a mesma coisa que a história do Kevin Smith faz, sabe? É splash page do Batman lutando contra seus inimigos e uma narração em off falando sobre ele. É quase a mesma história, só que aí a diferença é que no final é o Arkham Knight lá prometendo que vai vencer o Batman por algum motivo. E é só momentos históricos do personagem, as splash pages, né? Com os vilões, né? Ele junta todos os vilões clássicos e os principais momentos. Ficou legal, é um apanhado bom. E é uma história bonita. Eu gosto do Doug Monkey muito. Viu? Eu também. E assim, você tem que respeitar um cara que desenha como Doug Monkey e ainda é halterofilista. Você seguir ele lá no Instagram, tem um monte de... Ele participa de competição amadora de halterofilismo. O cara é um monstro. O cara já não é tão novinho assim. Desenha pra caramba e o cara ainda é halterofilista. Não tem que respeitar um cara desse. Oh, eu vou admitir pra vocês que eu só li os desenhos dessa história. Eu não tive saco pra ler aquele texto todo. Só vi as figuras, né? É, só li os desenhos. Mas é uma leitura rápida, viu? É rapidinho a leitura. Até tentei voltar, eu digo, ah, caralho. Cara, é o texto do Tomasi. O Tomasi tem um texto legal, assim. Eu acho o texto do Tomasi fluido pra caramba. Eu gosto do Tomasi, então... Tomasi segurou as pontas muito tempo no Batman e Robin, sendo a melhor gibi da Bat-Família. É, depois dos 952 era o melhor, né? Então é o homem. Mas, cara, é uma historinha boba, assim. Assim, a gente chegou ao final do gibi, né? São das 11 histórias. E se eu for parar pra dar uma nota... Uma nota não, pra fazer uma análise, assim, tipo, ele é abaixo do que um gibi 1000 deveria ser. Da Detective Comics, né? Não, a gente acabamos de falar do gibi. Se a gente for pensar quem é que fez cada história, a gente vai começar a se complicar aqui, né? Tipo, é muito esquecível boa parte delas. começa... essa história mesmo do Arcanite aí, só pra cumprir tabela, né? Aquele requisito de, ah, essa história tem que dar o tom do que vai acontecer daqui pra frente no personagem, né? Quer dizer, eu achei muito isso, eu achei muito cumpridor de tabela, sabe? Mas é esquecível, não tem como defender. Pois é, se for pra comparar lá com Action Comics 1000, tá bem abaixo. Eu acho que a média das histórias, eu tava até brincando aqui que eu li essa edição já tem algum tempo antes da gente gravar, já deve ter umas que a gente tava pensando em gravar antes, acabou não dando certo e tal. Então já faz um tempo que eu li, eu tive que dar uma folhada aqui para relembrar algumas histórias e eu ainda hoje lembro de algumas histórias de Action Comics 1000 que eu li ano passado. Esse daqui é aquele tipo de gibi que você termina de ler, quando você fecha a página você não lembra de mais nada. Então, se você parar para pensar a importância que tem um personagem como o Batman, a importância de um aniversário de 80 anos dessa revista e desse personagem, e eles terem feito algo assim tão esquecível, tão besta, talvez seja a palavra, é até triste, né? Porque é aquela coisa, né? É Batman, vende, faz qualquer coisa aí que os caras vão comprar, vão vender, vão falar, e tamo aqui, né? Fazendo exatamente isso, né? Na verdade, é a edição feita pra vender capa variante, né? Tem 83 capas variantes esse negócio. Cada comic shop dos Estados Unidos lá encomendou uma capa variante pra isso. É feita só pra você dizer que comprou, né? Que colecionou. Foi um gibi que, tipo, eu me senti mais no hype de ler Action Comics 1000, né, pelo que é o gibi, assim, a história do gibi, né, o que Action Comics representa para os heróis, do que Detective Comics, bem sinceramente, assim. A Action dá para guardar e reler, assim, porque realmente é uma homenagem ao Superman, não é uma coisa do outro mundo, assim. Não, mas é assim, vamos ser sinceros, Action Comics é o gibi do Superman. Sempre foi o gibi do Superman. A Detective Comics era gibi de detetives dentro da DC. Então, tipo, ela não precisava ficar focada no Batman o tempo inteiro. Vários outros personagens surgiram dentro da Action Comics que deveriam ter tido espaço. O próprio Batwoman surgiu dentro da Action Comics e foi carro-chefe da Action Comics por um bom tempo. O Questão é outro personagem que participou. O próprio Dick Grayson apareceu como chefe da edição. Por mais que o Batman tenha sido dono dessa edição desde 39, ele seja o dono do título, o título não é só dele, o título passou outros personagens, passou o Sandman nesse título, tanto que o Sandman nasceu nesse título. Então tem outros personagens que poderiam ter passado e eles terem relembrado isso nessas 1000 edições. Eu acho que a gente sabe da bate-dependência que a DC tem, mas eles poderiam ter tido um cuidado maior de ter trazido outros elementos dos detetives, assim. É por isso que ainda eu passo a mão por cima na cabeça do Snyder quando ele fala da guilda lá, que ele traz outros detetives, mas poderia ter tido mais disso nos outros títulos, e acabou ficando só aquela punhetação em cima do Bruce Wayne, Batman morreu, Pérola, aquela coisa de sempre. O próprio Slam Bradley, né, que nasceu também na Detective Comics, e o que o Batman não conhecia, né, pelo amor de Deus, né. A gente tem que lembrar que o Batman do Snyder é meio burro, né. Totalmente. Aquele sago da Corte das Corujas, ele passa as três primeiras edições, não existe Corte das Corujas, se existisse eu ia saber, isso aí é só lenda urbana, eu nunca ouvi falar desse negócio, e você descobre que existiu desde sempre, né, em Gotham, as Cortes das Corujas, só o Batman não sabia, né. Batman é o melhor dentista de Gotham City. arranca dente com um soco perfeito, assim. O homem é perfeito na parada. Pois então, amigos, 80 anos de Batman. Na verdade, 80 anos de Detective Comics, né? Também. Não, acho que... É 80 anos. Não, é de Batman, né? É de Batman. Não, é 80 anos de Batman. De Batman, anterior, isso ele mesmo. Ele surge na 27. Isso. As primeiras Detective Comics tinham história até do Fu Manchu, né? A capa da primeira, né? É o Fu Manchu. Uma capa linda, diga-se passagem, que é só o rosto dele, aquele fundo amarelo. Março de 37. Olha aí, então... Primeira... 82 anos de Detective Comics... 80 de Batman. É legal a gente lembrar disso, né? Porque tem a distinção. O Superman surge na Action Comics 1, mas o Batman só vai surgir lá na Detective Comics 27, né? E aí eles continuaram a numeração. Pois bem, amigo, então eu agradeço você de novo. Quando esse podcast sair, Pablo, as pessoas vão encontrar ele por onde? Onde é que você vai divulgar esse podcast? Me diga. Só no meu Twitter, porque eu só tenho Twitter hoje. Larguei essa vida de site, larguei essa vida de tudo. Era só Twitter, viu? Pra encher o saco dos outros. Então é por isso que você tá tão carente, né? Quando eu convidei, você disse, bora, agora, já. Cara, eu tô numa vida que eu não gravo podcast, eu só trabalho, eu tô precisando fazer alguma coisa pra passar o tempo. Nem gibi eu leio, quase. Se vocês olharem as minhas pilhas de gibi aqui, você se apavora. É roupa e gibi, tudo misturado em cima das coisas do quarto. Tô me identificando. Aí chega e diz, ah, eu quero gravar, vamos. Quando? Amanhã? Podemos. Domingo, tu pode? Posso. Então a gente grava, cara. A gente tá rindo. Eu fiquei até com vergonha, eu desmarquei duas vezes aí. Vamos, de novo. Então é isso aí. Não, eu tô no Twitter e o Comic pode estar saindo aí quando dá. A gente tá meio quinzenal agora, tá mais de boa também, porque a agenda de todo mundo tá meio pesada, mas a gente tá tentando organizar pra voltar a ser semanal certinho. Então, beleza, eu lhe agradeço de novo. Vamos. Já que você tá tão disponível, vamos chamar mais vezes, várias vezes, pra gente conversar mais. Uhum. E amigos, é isso, muito obrigado. Saudade de você, Vitor Azambuja. Tem 5 meses que eu não falo com você, meu coração estava dolorido. É, vamos trabalhar aí pra tentar 6 dessa vez, ficar mais tempo aí. Vamos tá dobrar a meta, né? Agora é. Agora, a próxima vez é só em dezembro, já te preparo. É, não, quando o Homem-Aranha fizer 80 anos, a gente grava. Muito especial da Amazing Spider-Man 1000. É, e Marquito aí, bom, Marquito, beleza, tchau. Poxa, tá, né? Poxa, tá vendo? Pisa em quem só quem te dá carinho. É, claro, é assim você mesmo. Tá muito disponível, Marquito, você tá muito presente, você tem que sumir por um tempo. Bom, amigo, então até a próxima, quando for comemorar, sei lá, Super-Homem 1000, Batman 1000, whatever 1000, né? Então é isso, muito obrigado. Marvel nem pensar, né? X-Men. A Marvel vai estar morto, né? Se a 1000 de qualquer coisa da Marvel, tá no olha, chão já. Olha que vai sair aí a Marvel 1000, viu? Com um monte de gente aí. É. Não, é assim, Marvel não tem nenhum título 1000, mas a gente vai fazer um título 1000 só pra dizer que a gente tem um título 1000. Não, Deadpool teve 1000, não teve? Deadpool já teve. Não, nenhum tem 1000. Não existe nenhum título 1000 da Marvel ainda. O título mais perto de 1000 da Marvel. Teve o Deadpool, mas foi de zoeira. É. Não era o Capitão América? O título mais perto de 1000 contínuo de todos é o Homem-Aranha, que tá em 700 e bico. É que eu falei, o próximo podcast que eu vou gravar vai ser o Amazing Spider-Man 1000. Na verdade, o 999, porque aí tem o Amazing Fantasy 15 que acabou com ele a revista quando ele estreou. Obrigado de novo e até a próxima com mais pilha de gibis. Adiós.